Fala ao Ziruzarur. A solução final. Quem o diz é o próprio Jesus, diretamente. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. E completa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, buscar o reino de Deus e sua justiça e conhecer a verdade do Evangelho e do Apocalipse de Jesus, sempre à luz do novo mandamento. É a verdade que liberta o homem da ignorância e de suas consequências, sectarismo, ódio, inveja, doença, mendicância, vício e tudo mais. Por tudo isso é que a LBV ensina. Governar é libertar a criatura humana pelo conhecimento da verdade. O homem liberto sabe governar a si mesmo, vencendo todas as consequências da ignorância espiritual, o maior de todos os flagelos que assolam a humanidade. Sim, temos de repetir até o fim dos tempos. A maior desgraça humana é a ignorância da lei divina. Não falamos mais de educação, mas de reeducação com o novo mandamento de Jesus. E o trabalho da LBV deve ser entendido como de reeducação geral por um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. Fonte: texto do livro O Brasil e o Apocalipse, volume 1, de José de Paiva Neto.